805 ao solo voltando? Oi, Salvador. Boa noite, Bono 714. Pronto, ponto de espera no zero. Utiliza. Você me deu confirmado, Bono 815? Confirme, por gentileza, a saída copiada junto com a transmissão. Foi copiada, era pouca transição. Ajo, o gol no 805. Por gentileza, altere para pouca transição Zipar. A rota será do 010. Pouca transição Zipar. Pouca transição Zipar, o gol no 805. Alterado. Graça. Quatro, três, quatro, quatro, desce para 2000 pés. Mi 11, lift final, LFT, reporte estabilizado. 2011, LFT, reporte estabilizado. Boa noite, 0505, portão, coordenação equipe de solo, da Infraero, reporte para o táxi. Repetiremos, 2011, LFT. Bono 714, decolado aos 43, chama o controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Controle ao gol 1714, bom dia, na Puca, Aracaju. Bono 714, contato radar, decolagem, subal 230, perfil Puca, chama Aracaju. Puca, chama Aracaju, 230, gol 1714. O controle poderia coordenar junto ao centro a proa de Aracaju, o gol 1714, assim a gente evita inflamações na proa de Jambo. Controle copiou o gol 1714? Piado. 714 da Gol autorizado para de Aracaju. Obrigado, Aracaju está presente. 3170, desça para 2000 pés, 1011, de sinal LSP, reporte estabilizado. Para 2000, 1011, reporte estabilizado, essa 3170. No localizador, 25344. Tipo 5344 completa a torre 11895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é o tipo 5344. Trip 5344, check trem, pista molhada, tem livre pouso, vento que variável de 340 a 030 graus, intensidade de 2 nós. Teste livre pouso, trip 5344, pista molhada, baixou e travou. Poderia confirmar o vento? Eu confirmo, ele está variável, variando bastante a direção aqui, de noroeste a nordeste, intensidade de 2 nós. Ciente, obrigado. Para o táxi, foram 805, 160 a bordo, 250 ao certo na Maceió. 106, Maceió, confirma apenas a autonomia? 60 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, vou no 805. Então, confirmando, apenas corrigindo, o POB 60. Ah, sim. O 805 autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 e taxiway Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre em 118.95, altímetro 10.11, bom voo. Aqui, chama de espera, 2.85, boa noite, boa semana. Número 5, observe o tráfego da curva após ali mantém. Após ali mantém, boa noite. Estabilizado, 11870. 1170, torre 11895. 11895, 11870, boa noite. Boa. Boa, 1714, chame Recife, 12545. Alterna 126.85. Boa noite. Boa. E 170, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, pista livre, 13170. 5344, no solo 51, no Libéria, direita, Olivrá, solo 219. 219, 5344. Golo 1805, pista liberada, vento norte com 04 nós, autorizado a decolar. Autorizado a decolar, Jornal 0980, descendo da Gol. Bip, boa noite, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Quando lá atende sinalizador, posição prevista é a 05 do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, posição é a 05 do Pátio 3, 53 para o Pátio. Zona 70 TAM, cheque trem, vento calmo agora, pista molhada e o livre pouso da 90. Gente, livre pouso, baixada e travada, dentro do 70. Zona 805, decolado ao 52, chame o controle, 1208, bom dia. Controle 208, bom dia, bom trabalho, Zona 805. Salvador, muito bom dia, Golo 805, no perfil da pouca transição de pé. Boa noite, 05, boa noite, contato radar na decolagem, Sol 370, perfil pouca, jamos de pé. Ele confirma, confirmação, autorizado pouca de pé, Golo 805. Saída pouca após o fixo jamo e a transição de pé. Relativo, pouca, jamos de pé, Golo 805 até o 370. No 805, voa direto Zipá. Direto Zipá, presente no 805 da Gol. Zona 70 no solo 54. O fim da pista ainda está molhada? Negativo, será só a única pessoa. Repichão, meu senhor, grato pela informação. Livraste solo 219. Libra 1219, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 31170. Tá, 31170, boa noite, táxi via Alfa Juliette, 612 é o portão. Alfa Juliette para 612, 31170. No 99403, o portão, coordenação aqui pessoal da Infraero, reporte para o táxi. Bartolo 1994, está com 84 de altura, sobre o que foi o terno estava levantando. O 994 via Índia no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1011, bom voo. Via Índia, ponto de espera, 10891, boa noite. Salvador, boa noite, voo 994. 994, alinhar e decolar da 10, vento 050 graus, 032. Alinha, decola 994. Confirmando para o solo. No 896, pronto a cópia. Autorizado, Salvador João Pessoa, nível 370. Uniforme RISC 58. Terra Recife, após direto. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. E aciona 5101. Chame para push e acionar. Decolado ao 02, chama o controle 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle, boa noite, com 994, coluna 6 curta, cruza 1800. 1994, contato Taverna do Colégio, futebol 350, perfil Pucajá Maracajá. 350, Pucajá Maracajá. controle, o voo 994. Prossiga. Informação mais à frente, logo após o Cuca, muito próximo 030. Livre desvio 994, ajuda a voar na proa de Aracaju? Não, não, ainda pega um pedacinho, tem que abrir um pouco mais. Proa 030, por umas 70 ou 80 milhas mais ou menos. A CEO também ajudaria? Era um pouquinho. Gente, eu vou ver aqui com o centro que eu posso fazer aqui para estar o centro. É, mas eu também não. É, o ideal é isso que eu lhe falei. Pro 030, por 80 milhas. Aí depois eu posso voar a Aracaju. Gente. Pro 994, controle. Prossiga. Restrito agora nível de voo 330, após desvios, está autorizado Maceió. Ok, restrito nível 330, após desvios Maceió, o 994, muito obrigado. O 89602 do portão, contando a equipe de solo, reporte pro táxi. Bono 994, chame Recife no 2545, alterna no 2085. 2545, 2085, 994,